seu corpo no meu suado. Tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer, cadê? Foi sem querer que eu beijei a sua boca. Menina tão louca, eu quero te beijar. Beijo na boca, seu corpo no meu suado. Tem sabor de pecado, com jeito de bem.